anjo bom, anjo mau. Anjos existem e são meus inimigos e são amigos meus. E as fadas também existem, são minhas namoradas, me beijam pela manhã. Gnomos existem e são minha escolta, anjos, gnomos, amigos e amigos. Tudo é possível, outra vida, futura, passada. Mas existem também drogas pra dormir e ver os perigos no meio do mar. No sono pesado, tudo meio drogado, existem pessoas turvas, pessoas que gostam. E eu tô de azul e amarelo, hey. De azul e amarelo. Senhores deuses, me protejam de tanta mágoa. Tô pronto pra ir ao teu encontro, mas não quero, não vou, não quero. Não quero, não vou, não quero. Existem também drogas pra dormir e ver os perigos no meio do mar. No sono pesado, tudo meio drogado, existem pessoas turvas, pessoas que gostam. Eu tô de azul e amarelo, amarelo, azul e amarelo. Senhores deuses, me protejam de tanta mágoa. Tô pronto pra ir ao teu encontro, mas não quero, não vou, não quero. Mas não quero, não vou, não quero. Mas não quero.